Oi, sou Cristóvão Souza, relatando a caminhada a partir do Vila das Artes. Som de muitas crianças brigando pelo lanche em frente à Cris. Hoje está tranquilo porque o audiovisual não desceu para brigar junto. Entrando na 24 de maio, muito som de moto. Já chegando na Clarim de Queiroz, vários vendedores abordando motoqueiros parados no sinal, perguntando se não pode consertar a moto. Muito tranquilo de frente Tauá. A gente não está lá. Duque de Caxias bem movimentada. Seguindo logo depois da Duque de Caxias em direção ao Teatro José de Alencar, parece um sábado. Movimento bem tranquilo, sem muitos vendedores na porta. Quase não ouço o som de ambulantes. Terminando na rua 24 de Maio, logo de esquina, tem a velha e conhecida propaganda da Barata Francesinha. Esperando de frente ao teatro, escuta-se as árvores balançando e o som dos carros parando. Entrando na Gerenal Sampaio, muitos ambulantes jogando dominó em meio ao final da praça. Um pouco mais à frente, carro forte com um som muito alto. Já chegando novamente na Duque de Caxias, passa um ônibus escolar com várias crianças gritando. Já chegando na Vila das Artes, dobrando à direita, novamente o som de muita gritaria de crianças já ensaiando e fazendo suas aulas. Fim.